entrega a visão do podcast Fagulha, o vírus sonoro de resistência e luta, com perspectiva anarquista, autonomista, comunismo libertário contra os de cima. Coletivo Planet se manifestação direta, levando informação aos guetos e favelas. É nós, por nós, contra os poderosos. Um salve para os militantes anarco-curiosos, que não se ilude com a superficialidade, que vai a fundo no entendimento da atualidade, ampliando seu horizonte de luta e resistência, de combatividade contra o sistema. Compartilhamos as histórias do front, lições históricas das insurreições levantes, das lutas libertárias, desobediência, fúria. Pega a visão do podcast Fagulha. Saudações anarquistas, galera. Eu sou a Dance. Eu sou Karen Elliott. E esse é o Fagulha Podcast, um podcast anarquista. Bom, hoje a gente está de novo com uma parceria com a editora Sob Influência, né? Que a gente curte muito o trabalho, que sempre tem também nos apoiado, e a gente gosta dessa parceria, quer que continue. Hoje nós vamos falar do lançamento de uma nova coleção da Sob Influência, que é a coleção Rastilho. E de um livro especificamente, que é o primeiro livro que está sendo lançado nessa coleção, que é o livro do Anarquismo ou Pós-Anarquismo, do Sol Newman. E para isso a gente convidou o Lucas e o Alex, e nós queremos agradecer muito a presença de vocês, né, para conversar aqui com a gente. Então, bem-vindos, e se vocês puderem começar se apresentando e apresentando a sua influência e a coleção Rastilho, por favor. Olá, boa noite. Antes de mais nada, eu queria agradecer muito o convite de novo. A Fabiana esteve aqui anteriormente, né, para falar em nome da Sob Influência. É um podcast que a gente sempre acompanha e, da mesma forma, admira e também quer que essa troca permaneça por muito tempo. Eu sou o Alex, sou um dos editores, junto com a Fabiana e o Rodrigo e o Gustavo, da Sob Influência. Dentro da subinfluência, eu procuro cuidar bastante da parte textual, administrativa e um pouco da parte jurídica também. Bom, falando da coleção. A coleção Rastilho, ela... Nosso contato com o Lucas, né? Eu acho que anteriormente a coleção Rastilho foi no primeiro ano da editora. Logo que a editora nasceu, eu não lembro a forma que esse contato se deu, se foi a gente que procurou, ele que procurou a gente, mas, de alguma maneira, os afetos ali convergiram. Para que a gente começasse a pensar na coleção Rastilho, né? E quem veio com a ideia de organizar a coleção, na verdade, foi o Lucas. E a intenção dele era, de início, trazer alguns livros que refletissem sobre o anarquismo na contemporaneidade, né? Para falar disso, a gente também tem que resgatar textos que estão um pouco lá atrás. O primeiro livro da coleção é um livro do Newman, do Anarquismo ao Pós-Anarquismo, como ficou a tradução. Depois o Lucas até pode falar um pouco sobre a discussão que a gente teve, né, até conseguir chegar nessa tradução para o nome, porque a questão do pós envolve muitas coisas, muitas questões aqui no Brasil, que talvez para aquele contexto era um pouco diferente, né, dos Estados Unidos. E essa primeira edição, ela vai ser feita por meio de um financiamento coletivo. A gente lançou o financiamento coletivo agora no dia 10, por meio da benfeitoria. E esse é o terceiro livro que nós, enquanto editora independente, tentamos por financiamento coletivo. Eu acho que a Fabiana já falou bastante, talvez, quando ela veio para cá. E a gente vive falando isso em vários lugares, e eu não quero me alongar. Mas é muito difícil viver vendendo livros dentro de todo o contexto em que a gente está inserido, né? De pessoas passando fome, tendo que enfrentar a fila, né, com outras pessoas para buscar osso, sabe? E a gente aqui pensando em publicar livro. Mas, enfim, enquanto editor independente, enquanto pessoas que sentem essa necessidade de publicar um pensamento insurgente, a gente se reúne e, desde 2020, vem dando murro em ponta de faca, né? Eu acho que é meio que isso, a introdução, não tem muito o que dizer. O livro do Newman é um livro muito, muito interessante para discussão. Ele talvez traga muitas coisas que me lembraram um pouco as discussões que tinham na coleção Baderna, não sei se o Lucas vai concordar com isso ou não, lá no início dos anos 2000. Enfim, é um livro muito interessante, vai ser o primeiro, depois dele a gente tem alguns outros em prospecção, o Bookshin, o Grabber, enfim. A gente está construindo a coleção em conjunto e quer que ela se estenda, né? Quer que seja uma coleção longa que dure muitos anos. Para isso, a gente precisa muito mesmo da ajuda das pessoas por meio do financiamento. É o que viabiliza a publicação de nossos livros, né? O apoio das pessoas, o apoio de quem nos lê. Enfim, queria passar então para o Lucas falar um pouco sobre o livro em específico e o que mais ele quiser falar. Alô, então... bom, obrigado aí. Eu queria agradecer também o convite. É importante a gente falar, né, tá lançando o livro, tem agora a campanha toda da benfeitoria lá e tal, e eu acho que é importante a gente mencionar, o Alex falou aí como que começou. Começou que eu mandei um e-mail para vocês, pro pessoal da Subinfluência, porque eu tinha essa ideia dessa coleção, mais ou menos na minha cabeça um pouco solta ainda, mas eu queria publicar uma coleção de textos sobre o anarquismo, teóricos, né? Que trouxessem para o Brasil e para a discussão aqui nossa a questões que estavam sendo debatidas lá fora e que revisitavam as teorias anarquistas clássicas, mas já com uma perspectiva contemporânea, enfrentando problemas tipicamente contemporâneos, não é? O inimigo se alterou, a gente teria que se alterar também. Então, a ideia era um pouco essa, eu entrei em contato e eles foram super receptivos, gostaram bastante da ideia, a gente foi montando a ideia conjuntamente, como deve ser, já que é uma questão anarquista, e aí a gente chegou a essas, vamos dizer assim, primeira parte, no qual o primeiro livro foi esse do Saul Newman, que é um filósofo britânico, né, trabalha lá, relativamente novo, e que publicou esse Post-Anarchism, que é o livro que aí contou como primeiro, e eu traduzi ele e vai sair. O texto, o Alex comentou, a gente ficou batendo lá a cabeça, porque traduzir por pós-anarquismo, pareceria que a gente já partiria, talvez, a coleção de um momento além, assim, como se, não é, o pós tem, como no pós-modernismo, tem sempre aquela coisa de uma tensão de alguém que se pretende já em um outro passo, e não era isso, assim, não era totalmente isso, porque havia e há, na verdade, uma discussão, não só nesse livro, mas a ideia da coleção é trazer coisas que estão discutindo, atualizando debates teóricos, mas que também estão sempre olhando para o que, não é, para as grandes contribuições do passado. Eu não posso deixar de pensar em Kropotkin, não posso deixar de pensar em Bakunin, não posso, enfim, passar sem ver isso. E aí a ideia ficava um pouco truncada, porque na Inglaterra, Estados Unidos, como o Alex falou, nesse sentido, lá quando eu falava pós-anarquismo, ele já vinha com um conceito claro para as pessoas que estavam nesse meio do que significava. Para nós aqui, não tanto. E aí poderia parecer, sabe, para nos bloquear dessas pessoas que juntam, sei lá, coisas monstruosas, liberalismo e anarquismo e tudo mais. Foi, acho que o Rodrigo, inclusive, quem veio com a ideia do anarquismo ao pós-anarquismo, que é um pouco o que o livro faz, assim. Ele tem uma pegada teórica, onde ele está tentando apresentar, assim, questões reatualizadas e pensar como podemos pensar o anarquismo hoje, mas ele também tem esse vínculo com o passado, histórico, quer dizer, com as lutas que já foram feitas e com, sobretudo, a teoria que já foi avançada, né? Então, acho que é isso, assim, enquanto primeiro livro, eu acho muito interessante que ele esteja aqui, porque é um livro curto, tem uma linguagem bastante acessível, embora ele tenha uma precisão teórica nos autores que ele trabalha, e alguns autores, inclusive, nem chegaram aqui no Brasil, mas ele faz de tal maneira que ele engloba esses autores sem um academicismo desnecessário, assim, um academicismo pedante, ele é tudo muito fluido, que para mim sempre foi muito interessante, e introduz essas questões tendo em vista, enfim, a realidade concreta do mundo em que vivemos hoje, e que não é nada simples, não? E só complementando, eu acho que faltou falar um pouco sobre o nome da Rastilho, né? Também porque Rastilho, eu acho que se complementa com o que o Lucas falou, né? Dessa desse rastilho de pólvora. Essa coleção tende a ser, a gente gostaria que ela fosse esse rastilho ao longo da história, né? É um rastilho que não começa com a gente, já começou muito lá atrás, passou por muita mudança, e vem acontecendo e vai continuar depois que a gente for embora. Então, por isso rastilho também. Massa. Esse é um debate importante, algumas discussões importantes que têm sido abarcadas, levantadas por uma série de publicações independentes, mas que, de fato, assim, a gente tem uma certa tradição, né, no Brasil, de pensar o anarquismo muito a partir dos clássicos, inclusive uma meia dúzia de clássicos, muitas vezes mal lidos, né, sem necessariamente se pensar, enfim, uma leitura de fato que a gente poderia chamar de contemporânea, no sentido de que está iluminado não só pelos problemas e pelas discussões, e, enfim, como o Lucas falou, né, pela mudança de cenário do que a gente pode pensar que seria o poder e uma resistência apropriada ao poder, como também incorporar tudo aquilo que foi dito e escrito e pensado em vários campos que não são necessariamente anarquistas, que me parece que é um pouco a ideia do pós, né? Quando a gente pensa muito essa questão do pós-anarquismo, tem sempre um pouco um debate sobre se ele é pós no sentido de ser uma superação, ou se ele seria pós no sentido de que ele essencialmente junta algumas questões, claro que isso, talvez tentando superar algumas, né, mas junta algumas questões de um anarquismo mais clássico com algumas questões do que se conveio chamar de pós-estruturalismo. Então, são pontos interessantes, assim. Mas acho que a gente podia ir entrando em algumas discussões do próprio livro em si. O Saul Niemann é um cara que tem uma tradição, quer dizer, criou uma tradição importante dentro desse campo do que a gente chama de pós-anarquismo. Ele tem um livro inicial em que, inclusive, ele recebe algumas críticas do campo anarquista, e me parece que ele tenta resolver um pouco algumas dessas críticas nesse livro, né? De tentar fazer uma aproximação das lutas do presente, tentar observar com mais calma, fazer uma leitura mais pausada dos anarquistas clássicos, né? Mas ele tenta construir, me parece, nesse livro, inicialmente, uma ideia do que seria uma espécie de anarquismo ontológico. Então, Lucas, se puder falar um pouquinho pra gente, comentar um pouquinho pra gente, que o Niemann quer dizer com anarquismo ontológico, que seria essa espécie dessa versão dele, do pós-anarquismo, né? E quais seriam as influências teóricas para esse anarquismo ontológico? Eu acho que o que você falou ali é bem pertinente, quer dizer, existe, o que é esse pós? Superou? Obviamente não, né? Não é, ele não está fora, ele não está além. Mas havia, sim, uma influência do pós-estruturalismo, e aí a gente, vamos lá, vamos dar nome aos bois, né? É Foucault, é Derrida, é Deleuze, quer dizer, uma série de pensadores, sobretudo franceses ali, da segunda metade do século XX, que teriam, de alguma forma, tocado ou entrado, sabe, em conjuntos onde apareceria o anarquismo como um horizonte de possibilidade ou mesmo como uma base, assim, não é? Alguns mais evidentes, como no caso do Deleuze, e outros mais ofuscados, como no caso do Foucault, aí o pessoal vai discutir, mas o último Foucault, enfim. Esse pós-estruturalismo estava ali, assim. Só que havia, claro, muitas críticas por parte dos próprios anarquistas à teoria desse pós-estruturalismo, que parecia ser tudo muito abstrato, muito conceitual, muito solto, não é? E pouco concreto, pouco material, pouco luta social de verdade, e que a luta essa que caracterizava, né, as, vamos dizer, várias vertentes anarquistas, que de uma ou de outra maneira elas tinham que se reconhecer, e os anarquistas têm que se reconhecer na luta, quer dizer, na participação, no engajamento, ou qualquer outro termo que a gente possa usar, seja ele sindical, seja ele por questões de identidade, seja, enfim, alguma coisa ali ia ter que acontecer no campo material, no campo concreto, ou, para usar um termo alemão, na realidade efetiva, né? E eu acho que isso, quando o Niemann escreve, você está certo, quando o Niemann escreve os primeiros textos dele, isso ficou talvez um pouco borrado, assim, porque era muito teórico, parecia estar mais do lado do pós-estrutural do que do anarquismo necessariamente. E aí, para responder, antes de chegar no anarquismo ontológico, a gente possa pensar aqui o próprio caminho do Niemann, né? Ele é um cara que ele tem uma tese importante de reabilitação do Max Stirner, né? Que é um filósofo alemão lá do período dos pós ou imediatamente após hegelianos, que é um anarquista individualista, ou sei lá, alguma coisa nesse sentido que é assim, colocado, que foi escanteado pelo Marx e pelo Engels na ideologia alemã, e que ficou sempre nessa posição meio estranha. Ele é uma influência do anarquismo, ele aparece, inclusive, citado por outros anarquistas grandes, mas que nunca foi o grande, né, nome e tal, e o Newman tenta reabilitar ele, assim, e lê nele uma nova chave teórica para pensar questões contemporâneas. Então, eu acho que o primeiro ponto é esse, assim. E o segundo ponto aí, quando ele vai responder às críticas que vieram do lado dos anarquistas, ele percebe e fala assim, não, a gente está num entrave teórico aqui, porque os textos clássicos do anarquismo, e aí, de novo, assim, que eu estou falando, Malatesta, Emma Goldman, Kropotkin, o Bakunin, a gente conhece esses nomes, foram muitas vezes mal lidos, ou pouco lidos, ou lidos de uma forma, sabe, transversal. E uma coisa que o Newman propõe é falar assim, não, se eu vou ler esses caras com cuidado, eu percebo que há, como em todos os casos de teoria, não é, de ciências humanas, ou como a gente queira chamar, há pressupostos, não é? Há um elemento propedêutico ou fundamental ou basilar que vai reger aquilo ali. E quando a gente olha para esses casos, você vai ver que o Kropotkin, por exemplo, era um cara que era muito, muito benquisto em sociedades de ciências naturais. Ele entendia muito de geologia, ele era um cara que tinha uma tese contrária ao darwinismo, que na época dava o darwinismo social. Ele era um cara, então, que participava, que tinha muito claramente essa influência. Mas quando você vai ler o Bakunin, por exemplo, você também percebe isso. Muito a dicção é de falar de natureza humana, não é? É sempre a natureza humana, natureza humana. Só que essa dicção, ela, na verdade, revela um pressuposto conceitual, um pressuposto teórico, um arcabouço, que tem lá seus fundamentos exatamente no mesmo poço de onde os inimigos do anarquismo estão tirando a água, né? Quer dizer, essa noção de natureza humana, coisa recebida do iluminismo, do esclarecimento, mas que permite uma série de avanços conceituais, ela também é o que fundamenta as várias facetas do liberalismo e depois do neoliberalismo. Tanto é que é fácil a gente ver isso, assim, por que que não, qual que é o maior argumento, o mais recorrente de por que que não poderia, não deveríamos, não tem como acabar com o capitalismo? Porque, porque o ser humano é naturalmente competitivo, é naturalmente ambicioso, é naturalmente, isso é tudo natureza humana. E o Newman saca isso como um problema de natureza humana e um problema vamos dizer, argumentação moral por parte desses anarquistas clássicos também, de dizer, veja, o ser anarquista é ser moralmente melhor, moralmente bom, essa é a solução moral, a melhor solução moral. Ele vê esses dois enclaves e fala, veja, depois de uma certa passagem ali no século XX, depois de uma série de filósofos, mas a gente não pode mais compartilhar desses pressupostos teóricos. A gente não tem mais a ingenuidade de achar que existe uma natureza humana ou que existe um behaviorismo, alguma coisa assim. E não podemos pensar também, e aí aqui a gente pode dizer, né, depois do Freud, depois do Nietzsche, depois do, por mais problemático e nazista que ele seja, mas mesmo depois do Heidegger, como é que a gente vai falar agora em algo que é moralmente melhor ou pior, enfim... Tanto é que esse é o discurso que está claramente na boca da direita desde sempre, né? E aí vem essa questão, vamos pensar então o anarquismo sob uma outra chave, e essa outra chave pode ser o anarquismo que ele chama de ontológico, não é? Que é uma outra forma de dizer o que é o ser anarquista, o que é o anarquismo, né? O ser do anarquismo, que não se resume aí a uma base teórica que nem é, no caso, do indivíduo enquanto natureza humana, e nem é nos atributos dessas pessoas. Moral, bom, bonito, o que quer que seja. É uma espécie de retorno ao mais, não diria fundamental, mas mais nuclear do que seria as predisposições anarquistas. E aí as influências são várias, porque ele vai chamar, sim, os clássicos, ele vai chamar o pessoal, ele tem que discutir com eles, afinal de contas. Então, o Stina, por exemplo, aparece, né? O Max Stina aparece. Aparece as referências, ou direta ou indiretamente, a esses que eu mencionei, Kropotkin, ao Bakunin, não tem como a gente evitar. Mas aí começa a aparecer algumas coisas que são o Foucault, aparece o Deleuze, aparece o Agamben, né, o filósofo italiano, aparece uma série de pensadores contemporâneos, anarquistas contemporâneos, e aparece aí na questão do anarquismo ontológico esse cara que é o Rainer Schumann, que é um filósofo alemão, mas que escrevia em francês e que morava nos Estados Unidos, estava na New School for Social Research, em Nova York, e que, ao analisar o Heidegger inicialmente, ele vê um anarquismo ali, que ele chama de anarquismo ontológico, esse anarquismo ontológico, que é você não ter fundamento, tá? Eu não tenho uma causa primeira para onde eu reenvio. Então, eu não tenho uma superioridade moral, eu não tenho uma superioridade estética, eu não tenho uma superioridade lógica, o que quer que seja. O que eu tenho é sempre a construção das coisas, muito, muito concretas, e é isso que vai definir, quer dizer, toda a razão de uma certa existência, de um certo ser. É a construção, é a participação democrática, deliberada, ativa, direta, o que vai definir. Então, obviamente, o Heidegger não era anarquista e jamais podemos dar essa atribuição a ele, não é? Se ele era alguma coisa politicamente, era alguém que flertava muito forte com o fascismo, nazismo lá na época dele. Mas esse Schumann, que é um cara interessante, enfim, foi influenciado, mas faz o trabalho dele, individual, solo, né, independente, ele apresenta isso, essa solução para a filosofia futura. E aí o anarquismo ontológico vai mais ou menos por aí, assim. Por isso, acho que para terminar aqui a longa resposta, é que o Newman aponta, então, para os movimentos sociais onde isso aconteceu efetivamente, né? São esses movimentos que vão provar ou demonstrar ou dar o caminho de se aquilo que a gente estava falando é anarquismo ou não, assim, porque é eles que vão botar isso efetivamente na realidade e em prática. Bom, essas são algumas questões interessantes, assim, né? Eu acho curioso que a gente tem um movimento nesse campo que se veio chamar, assim, de pós-anarquismo, e que tem um pouco a ver com, depois a gente pode até comentar isso um pouco melhor, com um contato com a rua, né? Um contato com a barricada, um contato com uma forma diferente da gente pensar as lutas em um momento em que as formas de poder, elas não sei se elas se deixam de ser, mas elas são percebidas menos como uma espécie de hierarquia, em que você tem um ou mais topos, né, um ou mais, cadeiras ali no topo, Estado, capital, igreja, né, e mais como relações que permeiam, né, e essa espécie de tentativa de reabilitação do Stina, mas também, né, o Newman, ele cita o Gustav Landau, por exemplo, né, é uma questão bastante interessante, assim, né, o Stina, ele tem uma maneira bastante iconoclasta de pensar essa relação, essas questões, a partir do Único Sua Propriedade, que é um texto que, lido de orelhada, como muitos anarquistas fizeram depois dele, ele pode ser lido de uma maneira muito esquisita, assim, né? Mas, no fundo, o que o Stirner está tentando fazer naquele texto é demolir alguns pressupostos metafísicos, né? Então ele vai virar e falar, bom, tá bom, então nem Deus nem mestre, então vamos eliminar todos os deuses, inclusive os deuses dessa noção de uma espécie de uma natureza humana, esses fantasmas, né, que ele fala, esses spooks, assim, que ele fala, de uma noção de uma natureza humana, qualquer que seja ela, de uma noção de uma determinada, uma espécie de um instinto de liberdade, né, que o Newman depois identifica como esse essencialismo, né, que a gente observa ali no Bakunin. Então, lá no século, os anarquistas do século XIX, esses mais clássicos, eles tinham muito essa noção de que a luta por liberdade essencialmente é uma luta por você promover a autonomia, no sentido de você permitir que as pessoas pudessem expressar de fato aquela liberdade natural que elas têm, essencial que elas têm, elas pudessem expressar a sua essência, que é uma essência que ela é, de uma maneira ou de outra, solapada e eliminada por Estado, Igreja e capital, né? E o próprio Stirner é um cara que vai olhar e falar, bom, então, mas algumas dessas noções são um pouco complicadas, né? Claro, o Stirner também não ajuda muito porque ele utiliza alguns termos que talvez por provocação, mas que talvez, ou por algumas questões de tradução, né, mas que talvez sejam um pouco complicadas se a gente entender a tradição socialista do anarquismo, né? Então, quando ele fala em propriedade, por exemplo, ele está falando de uma coisa que não tem nada a ver com a noção clássica de propriedade, né? Ele vai falar essencialmente daquilo que é o... que a única coisa que eu tenho, que eu de fato tenho propriedade, é a propriedade do eu, né? Posso só, porque o... Desculpa. É porque esse o próprio, por exemplo, é Eigen, em alemão, né? Que dá Eigentlichkeit, que é propriedade, né? Como a gente traduz propriedade. Mas, por exemplo, isso vai aparecer no Nietzsche, vai aparecer no Heidegger, e é traduzido nesses caras como autenticidade, não é? Porque o Eigen, o próprio, a propriedade do Stirner, não tem nada a ver, como se diz, com propriedade de posse, bem, tem a ver com característica, com atributos, com os elementos que pertencem ao meu ser enquanto ser humano, alguma coisa assim. Então é perfeito, é isso, assim, ele está tentando arrasar com absolutamente tudo. E aí lê-se muito mal quando se lê esse próprio como se ele fosse... e mesmo esse eu, sabe? O que eu tenho é seu, aí os individualistas, sobretudo esses de um certo liberalismo, então o Stirner é um proto anarco, como é que é esses? Anarco-capitalista. Não, tem absolutamente... Ancap, né? Então, é o completo oposto disso, na verdade. Ele não poderia estar mais do outro lado, assim, porque ele odeia tudo isso, os termos que ele está usando, os conceitos, eles eram muito datados, eles eram muito próprios de uma discussão com o Hegel, com o idealismo alemão. E aí a tradução impede, ele chama de, você falou, fantasmas, né? Mas Geist em alemão é também espírito no sentido do espírito absoluto hegeliano, né? Então ele tá tirando sarro, ele tá atacando. E isso é muito importante, o Newman tenta mostrar isso o tempo todo. Isso é uma leitura fundamental, assim. Os primeiros contatos que eu tive com o Stirner na vida certamente foram a partir de uma leitura que era uma leitura assim, bom, o cara essencialmente ele é um precursor do ancapistão aí, né? E de fato, assim, uma leitura mais cuidadosa, principalmente uma leitura que leva em conta essas questões dos termos originais e de com quem ele está discutindo, etc e tal, ela dispersa, né, essas questões. Mas é uma coisa que eu acho que é bastante curiosa da gente pensar. É como, inclusive, se a gente pensar na história do anarquismo no Brasil, uma parte razoável dos anarquistas lá no começo do século XX, antes talvez da construção de um sindicalismo revolucionário bastante forte, né? Então, Maria Lacerda de Moura, por exemplo, eram lidos e são lidos como individualistas, né? E individualistas não no sentido desse que a gente tem, né, de ANCAP, né, mas individualista no sentido de que uma das principais influências era muito menos uma leitura de Bakunin, Kropotkin e etc e tal, e muito mais uma leitura do Stinner, de Gustav Landauer e de outros autores que vão para uma veia talvez um pouco mais insurrecional. E do ponto de vista, inclusive, de práticas, tanto na Europa, no começo do século XX, mas de uma maneira muito forte, na América do Sul, né, você tinha essa questão de um conjunto de ações e práticas que lembra muito mais o insurrecionalismo e lembra muito mais uma coisa mais contemporânea do que o que a imagem que a gente costuma fazer do anarquismo organizado lá do começo do século, né? Então, isso é uma coisa curiosa também. A gente faz muita referência no Brasil à história do anarquismo e ignora a importância que uma parte razoável de autores, militantes da época tem dessa aproximação específica com um anarquismo que ele é de uma matriz talvez um pouco mais individualista, skinneriana, vai? E, portanto, de uma matriz que, me parece, para o Newman é mais interessante para a gente pensar um anarquismo de hoje. Ao mesmo tempo, se a gente for pensar um pouquinho as lutas que estavam sendo produzidas por esses grupos de pessoas, existia um conjunto de lutas, por exemplo, o anarco-ilegalismo, uma aproximação de tentar fazer alianças no sentido moderno, né, no sentido contemporâneo, quero dizer, né, amizades, né, com grupos e lutas diversos. Então, Maria Lacerda de Moura, por exemplo, uma importância extremamente grande para a produção de um anarco-feminismo, que é uma coisa que não aparecia ou não figurava como debate de uma maneira muito forte no tal do anarquismo organizado lá, né, do começo do século. Então, acho que também são algumas questões interessantes que podem fazer um espelho com o que a gente vê hoje, né? Então, a ideia do anarquismo, de um pós-anarquismo, funciona como uma certa articulação teórica, como tu falou, desses diversos... enfim, teóricos, seja esses teóricos do anarquismo, seja esses teóricos do pós-estruturalismo, mas que vão guardar uma relação muito grande, e o Newman passa o livro todo meio que tentando demonstrar isso, com lutas específicas, né? Então, ocupações, ocupas, apoio a migrantes sem documentos, movimentos autônomos de povos indígenas, ecologismo radical, ou seja, tudo aquilo que irrompeu ali de uma maneira bastante forte, mas que já vinha sendo construído ali em torno da Batalha de Seattle, né? Então, Lucas, se tu puder comentar um pouquinho a relação entre esse anarquismo ontológico como teoria para essas lutas que ele aponta, eu agradeceria. Tá, legal. Então, eu acho, pegando o gancho ali do que você falou pelo final, que eu acho muito interessante, lembrar o passado e as lutas passadas é fundamental, não é? A gente tem claramente uma questão histórica que é preciso recordar. Quem são aqueles anarquistas brasileiros, sul-americanos, não é? A Argentina tinha um grupo grande lá e que fez o Estado se mobilizar contra eles, quer dizer, os caras foram quase todos mortos, né? E é importante a gente lembrar isso, lembrar esses nomes, essas pessoas e tudo mais. Só que às vezes a gente fica preso um pouco, aqui no Brasil eu sentia isso, um pouco preso numa questão que era simplesmente se tornava um fetichismo do passado, assim, uma nostalgia não bem trabalhada, que não gerava uma espécie de um piparote para o futuro, para a gente pensar problemas do que está enfrentando agora, assim. E aí você via algumas discussões sendo requentadas que não parecem ser mais do que você tentar ir para um campo de batalha onde do outro lado o cara está usando uma submetralhadora e você está com uma lança, sabe? Não vai dar certo, assim. E aí vem essa questão. O problema teórico, ele não pode ser uma completa abstração, assim, uma completa imaginação da coisa. Mas o elemento que tem que nortear é sempre a materialidade, a concretude, os fenômenos que estão aí. E aí a questão do anarquismo ontológico com essas lutas. Ele tem que estar, de alguma forma, se ele é real, se ele é expresso, ele tem que estar presente lá, a análise teórica tem que encontrar aquilo sendo realizado e tem que, mais do que isso, tirar daquela realidade as novas matérias de reflexão. Assim. Acho que é sobretudo isso. Porque ele não tem um fundamento fechado, porque o anarquismo ontológico não é encerrado a reenviar para uma noção única de liberdade, ou uma noção única de bem, ou uma noção única de bom. Ele não pode mais fazer isso. Ele tem que sempre retirar dos movimentos e das lutas a matéria da reflexão dele. E ali ele vai mostrar se ele funciona ou não. Então, talvez seja até uma correção a uma perspectiva tipicamente do século XIX, começo do século XX, das teorias, de acharem que haveria uma teoria, sabe, e que ela poderia guiar a gente para um determinado ponto. É tipicamente o que se acusou, e se acusa com uma certa razão até, e os anarquistas acusavam isso, né, o marxismo, não é? Porque ele tem uma pretensão de cientificidade, ele dá todas as bases, e agora a gente vai daqui para frente aplicar para chegar a um determinado ponto, mas já teleologicamente, já com a finalidade pré-concebida, pré-disposta. O anarquismo ontológico, ele tem uma relação com as lutas, que isso o Newman vai mostrar muitas vezes, vai tentar indicar, porque é ali, que é nessas lutas de ocupação, como você falou, a Batalha de Seattle, mas várias outras. Ele dá indicações, por exemplo, a questões dos gregos, não é? Que também tem um grupo forte de anarquistas e de teóricos pensando e tudo mais, lá que essas da Espanha, também de movimentos de ocupação, movimentos de, como se falou, de lutas por migrantes sem documentos, ou por movimentos autônomos dos povos indígenas, que eu acho que o maior exemplo é Chiapas, né, no sul do México, com o subcomandante Marcos lá, e aquela coisa lindíssima que acontece lá. Todos esses vários fenômenos serão condições de possibilidade para a reflexão. Não é mais a reflexão que é uma condição de possibilidade para a prática política. Eu acho que essa é a chave fundamental. Assim. Tem um círculo de retroalimentar-se entre o que vai ser o âmbito teórico e o que vai ser o âmbito prático, a tal ponto que o âmbito teórico não vai poder jamais colocar ao lado, ter pressupostos que ele ignora, por exemplo, ou reenviar a questões que ele também ignora. Acho que esse é o elemento fundamental. E talvez aí, para voltar à minha questão, é importante a gente lembrar os elementos históricos, quem foram as pessoas, o cara foi morto nesse dia, em tal lugar, foi morto, não sei o que e tal. Mas é importante a gente também entender que responder teoricamente é responder a problemas práticos concretos e reais. Talvez, e o Newman também menciona isso, quem sacou isso foram os italianos, assim, os italianos, os gregos, alguns dos espanhóis e tal, que é o pessoal que parece mais ativo nessa noção de reatualizar, repensar o anarquismo frente às necessidades que vão surgindo. Quer dizer, uma coisa muito orgânica mesmo. Acho que no Newman isso aparece ao longo de todo o livro. Não é uma coisa que vai estar no meio, assim. Vem, como se falou antes, é uma resposta que ele está dando a dizer, veja, a gente vai ter essa solução aqui. E eu responder a determinados fenômenos significa pensar junto e com eles. Anarchy is and always has been a romance. Eu queria fazer um pouco antes até dessa questão ali, porque o Newman faz essa né, distinção, essa crítica à ideia de revolução também, né, como essa ideia de um, né, de uma luta para um evento vindouro que vai transformaria a sociedade, né, e ele usa então a ideia, a noção de insurreição, né, que ele pega do Skinner a noção de sublevação, daí até se o Lucas quiser falar um pouco sobre essa diferença, eu vou falar com o Walter Mian em alemão, que eu não me atrevo. Mas isso tem total ligação, essa ideia de insurreição com o anarquismo ontológico, né? Que essa é uma revolta de singularidades, né? Mais como um levante de indivíduos, não contra não por um novo arranjo, mas por não nos deixarmos mais arranjar de nenhuma maneira, né? E Finneman fala de uma insurreição como uma transformação ética e política, né? E de um constante distanciamento do poder. E que a liberdade não seria o ponto final da insurreição, né? Mas não o objetivo final da insurreição, mas o ponto de partida, né? Então, essa a própria ideia da insurreição como articulação política da anarquia ontológica, né? Então, se pudesse falar um pouco mais sobre a insurreição e essa, né, como que é a insurreição nessa, né, ideia de anarquia ontológica, né? E um pouco também sobre como esse que ele fala dessas lutas, essas insurreições que ele chama, essas lutas que vocês citaram, né? Que não necessariamente elas não se definem, se colocam como anarquistas na maioria das vezes, mas, né, seria esse um ethos anarquista, né? Uma autonomia, auto-organização como elemento-chave, né? Mas, ao mesmo tempo, ele fala de algumas lutas, e vocês falaram de algumas lutas, por exemplo, de movimentos autônomos de povos indígenas, enfim. E, ao mesmo tempo, tem uma crítica forte no texto, que a noção de o que ele chama de Newman chama de movimentos identitários, né? E, então, eu não entendi muito a crítica que ele faz aos movimentos identitários, e se pudesse também falar um pouco mais o que, que você, o que, que tu entende sobre essa crítica, Lucas, por favor. Tá, legal. Puxa, aqui é onde eu começo a correr perigo, assim, né? Porque é um tema espinhoso. Mas o vamos lá, vamos tentar entender de onde mas vem. Mas aí tá a graça, né? É, não, aí completamente, exato. Mas tem um, quer dizer, ele tá vindo de algum lugar, né? Então não é uma birra, assim, ou é bem mais complicado. O Newman, ele tá respondendo como eu falei, a um fenômeno que é uma leitura aí dos pós-estruturalistas, de perceber, como já foi falado, como ele falou aqui lá, quando você lê o Bakunin, quando você lê o Kropotkin, quando você tá nesses caras, você percebe que o foco deles é basicamente três coisas, assim, é o Estado, a Igreja, o capital, não é? E muitas vezes fica até mais, por vezes é o Estado e a Igreja parece o grande inimigo, por vezes aí o capital é o grande inimigo, mas eram três, eram bem facilmente identificáveis e hierarquizados e já não é institucionalizados e tudo mais. Eu mencionei isso num curso que eu dei lá na sua influência, que é As Agonias do Estado de Direito, porque isso aparece como uma função teórica pós-constitucional, constitucional lá, quando o direito e o Estado se colam ou começam a se colar. E aí tem esse período de uma grande institucionalização, e essas são as três grandes forças, né? O capitalista, o bispado, o papado, ou o que quer que seja, da Igreja, seja ela católica ou anglicana, luterana, não faz diferença aí, ou mesmo ortodoxa, russa lá, né? E aí a outra, que é o Estado. Então isso era muito definível, era muito claro. Quando você olha, por exemplo, depois das análises do Foucault, depois das análises do Bourdieu, que é um sociólogo, depois das análises do Derrida, do Deleuze, isso já não dá mais para a gente levar tão a sério assim. Quer dizer, não só se diluiu mais com uma passagem do liberalismo clássico para o neoliberalismo. Então esse poder está meio que invadindo tudo em todas as dimensões da nossa vida, que é o que vai ser chamado de biopolítica, né? O Agamben é um cara que está trabalhando com isso, mas há uma série de filósofos. Quer dizer, o capital, a Igreja perdeu a força dela num certo sentido, o Estado mantém, mas o Estado ele já também não é mais aquela coisa que é o inimigo. Tem uma coisa por trás do Estado, alguém está mexendo os pauzinhos e as cordinhas por trás, e que, na verdade, não se identifica necessariamente com o Estado, utiliza os Estados como utiliza as nossas individualidades, assim. Então, é aí que vem a questão. Você tem uma teoria, que aqui é bem fácil de marcar, que é uma teoria clássica, socialista, marxiana ou marxista, a depender... não é marxista-leninista, marxista não importa, que diz, não, a gente tem uma solução, a gente tem que tomar o Estado, a gente tem que tomar o Estado. Se a gente tomar o Estado, através da Revolução, a gente vai conseguir fazer, consequentemente, vai vir aqui um movimento e um momento de redenção, não é? E aí você pega um cara que nem o Walter Benjamin, que é um filósofo alemão, e ele é o cara que já, ainda que estivesse ali próximo do marxismo, eu quero olhar e falar, cara, talvez não vá rolar, talvez essa revolução aí seja meio o messias judaico do Kafka. Ele vem sempre no dia depois do que ele é necessário, talvez não isso não vai ser possível. E não foi, né? Não, a gente foi vendo que se o poder se alterou e não está mais no Estado, e nós, enquanto indivíduos, somos já colonizados, dominados, completamente preenchidos, assombrados, ou possuídos, não é? Pelo capital, pelo capitalismo de tipo neoliberal e global e tudo mais, isso daqui já não tem mais como fazer revolução nesse sentido. Então, o que sobrou? Se os poderes não são mais necessariamente aqueles mesmos identificáveis, claramente opostos, inimigos, né? Se agora o inimigo parece estar em todos os lados e, pasmem, dentro de nós, não é? Nós somos nossos próprios inimigos, vide o fato de que tem todo esse discurso do virar empreendedor de si, de organizar o seu tempo para ter mais produtividade e tudo mais. Quer dizer, fomos completamente tomados, completamente... A nossa individualidade foi completamente colonizada por esse capitalismo neoliberal. E aí, o que sobra? Sobra, então, tentarmos apelar para ou correr, ou sair, ou resistir em razão, em uma relação não de revolução, porque a revolução pretende uma finalidade, uma teleologia, tem um caráter messiânico, mas uma insurreição, não é? E a insurreição, você falou ético, política, porque a insurreição, ela vai ser política, mas ela vai ser ética no sentido de que eu vou ter que lidar com o fato de que eu também sou colonizado, que eu também estou sendo seccionado, etiquetado, não é? E esse etiquetamento, ele serve sempre à ordem do capital. E aí, a insurreição que o Newman tenta retornar lá ao Stina e fazer uma leitura do que é a singularidade, por exemplo, o que é o singular, é um pouco uma noção de negatividade, quer dizer, o singular é aquele que não é? Que ele não permite ser captado, que ele não permite ser capturado por determinações exteriores. Eu não vou ficar de encheção de saco, mas uma das palavras mais fundamentais para o idealismo alemão e que é fundamental no texto de Stina e que é fundamental para o Marx, por exemplo, é determinação, não é? Tanto é que vai ter uma questão do Althusser depois que vai voltar nisso daqui, Bestimmung, determinação, porque é entender que a constituição de um sujeito ela é feita através de determinações. Então, ou eu atribuo para ele, por exemplo, a determinação de racional ou de uma certa natureza humana que ela tem atributos bastante específicos. É a natureza humana que é eurocêntrica, que é racional, que é objetiva, que é científica, que é falocêntrica, não é? Que é branca. Então, todas essas atribuições são determinações da constituição do sujeito. A singularidade é o que vai tentar fugir, resistir a isso. E aí o ponto espinhoso é até onde grande parte desses discursos identitários não seriam eles, inconscientemente, ingenuamente, fundamentados, estruturados sob os moldes de um discurso ou de um pensamento ou de uma estrutura conceitual que é ela... já parte do neoliberalismo, parte dessa captação, quer dizer, quando eu me identifico facilmente com um certo grupo, então, seja por uma questão histórica de preconceito de cor, ou seja por uma questão histórica de preconceito ou de luta por questões de gênero, ou por questões geográficas, não é? Os povos indígenas, Enfim, quando eu me limito, quando eu me circunscrevo, e, portanto, quando eu me determino de acordo com essa atribuição, eu também me fecho enquanto possibilidade de singularidade. E eu posso ser capturado. Eu me torno facilmente capturável aqui. Porque aí eu posso ver o neoliberalismo usando disso para vender mais coisas. Para usar exatamente aquilo que eu estou achando que é resistência como mote para me inserir mais ainda dentro do neoliberalismo. Eu virei produto, eu virei commodity, não é? A vídeo que a gente pode ver aí com todas essas empresas que viraram green, que viraram verde, que são eco, ou que estão, não é, lucrando em cima de questões de lutas raciais e tudo mais. Então, um pouco é isso, assim, é tentar fugir, não colocar, ele fala isso, que é uma questão que aparece no Batalha de Seattle, que aparece no Occupy Wall Street, que aparece nos movimentos da Grécia, da Espanha, da Alemanha, isso já estava na Alemanha década de 70, eu vi esses dias de um grupo maluco da Dinamarca, que eles se vestiam de Papai Noel no Natal, para lutar contra o capitalismo. E aí eles se vestiam e tocavam horror, assim. Só que eles eram todos Papai Noéis, entendeu? Então eles são alguém e são ninguém ao mesmo tempo. Eu acho que era isso um pouco, assim. É a noção de insurreição que passa por não se deixar capturar, sabe? E não se deixar capturar como parte desse anarquismo ontológico. Então a gente não se deixa capturar porque, pelo outro lado, a gente vai se organizar por autogestão, por autodeterminação, enquanto essa democracia radical aqui, sabe? Em oposição à mentira de democracia liberal. Tem, acho que algumas questões que são interessantes aí, e que talvez representem um pouco tanto um limite desse pensamento anarquista talvez mais clássico, né? Quanto um limite do pensamento, de algumas formas, né, na verdade, do pensamento pós-estruturalista, e que acho que o Newman faz um casamento, um encontro que talvez seja interessante, né? Existem algumas leituras de um pensamento pós-estruturalista, principalmente do Foucault, né? Que vão partir da ideia de governamentalidade, e que parece que perdem a possibilidade de imaginar um fora, né? As relações elas perpassam de uma maneira tão, tão potente que, inclusive, uma série de lutas e alianças e possibilidades que se organizam, inclusive, dessa maneira, né? Com uma grande desconfiança em relação ao Estado e tentando produzir lutas que são lutas paralelas, elas vão ser lidas e entendidas muitas vezes como identitárias porque elas são capturadas, né? Quando a gente pensa um pouco, talvez, a crítica a um certo identitarismo, seria mais ou menos uma leitura um pouco liberal dessas questões, né? A tal da armadilha do identitarismo, não no sentido de que essas não sejam lutas importantes e legítimas, mas no sentido de que, em muitos casos, ocorre uma captura, né? A gente vê as questões de representatividade e, enfim, né? Como você pode ser captado por reality show e etc e tal, né? Você pode vender facilmente orgulho LGBTQ+, etc e tal, né? Desculpa, mas é que tem um termo que é importante, e eu acho que o Newman não trabalha tanto nesse texto, mas que é uma... Aí a gente pode extrapolar o texto e falar sobre questões do anarquismo, que eu acho que são prementes, é a questão de reconhecimento, né? A teoria do reconhecimento, lá que você tem o Habermas, você tem o Honneth e tal, que é muito liberal nesse sentido. Aí o que a teoria do reconhecimento, o que ela faz? Ela exige que você participe de um certo grupo, que você engaje numa certa identidade para que você possa, então, participar politicamente e pedir o reconhecimento, né? Conseguir o reconhecimento. E aí, nisso, você tem um grupo lá de LGBTQIA+, um grupo de pessoas negras nos Estados Unidos, por exemplo, e um grupo, e eles vão ter que, como se, olha que perverso, é como se essa teoria do reconhecimento dissesse, lutem entre vocês para conseguir o nosso reconhecimento, entendeu? Lutem, vejam vocês o que vocês querem fazer, briguem entre vocês, porque o reconhecimento ele é limitado, é quase malthusiana a coisa, assim, os recursos são limitados. E aí vejam vocês o que vocês podem fazer. E o Chomsky é quem fala isso, veja, é fácil, eles colocam você dentro de uma caixinha e dizem para você, ó, vocês daqui o azul, você é o vermelho, agora lutem aqui para tentar sair dessa caixinha, ou para tentarem ter um pedaço um pouquinho maior nessa caixinha. E no entanto vocês não percebem que vocês não deveriam estar lutando, ok? Que vocês deveriam estar, na verdade, tem uma coisa que está controlando os dois, que é o que em geral se chama essa questão da biopolítica. E o reconhecimento parece ser, para mim, um dos pontos mais essenciais aqui, assim. Porque mesmo grupos que têm toda a legitimidade na luta deles, não parecem fazer uma reflexão crítica o chão onde eles estão pisando para fazer essa luta. E aí eles caem facilmente nas armadilhas desse reconhecimento, entende? E aí, como você falou, o identitarismo, o problema não é a luta em si, os temas, são completamente legítimas e válidas, entendeu? O problema é a maneira que isso é estruturado. E aí a questão, se a gente não pensa isso teoricamente e criticamente, a gente vai também cair nesse mesmo problema. Eu acho que tem uma questão, e que talvez seja uma questão que eu penso que o Newman não articula isso de uma maneira tão interessante, como, na verdade, vários que a gente poderia chamar de pós-anarquistas, ou enfim, né, grupos que estão dentro desse campo da comunização, etc. e tal. A gente tem um nó muito difícil de ser desamarrado e de sair, que é a questão de classe e disso que chamam-se de identidades, né, no geral. E tem vários grupos, o Newman faz uma crítica, por exemplo, ao Negre, né, assim como o Ticum, por exemplo, faz uma crítica ao Negre, porque estão tentando sair da ideia de classe como o elemento central de uma luta revolucionária que vai vir para o futuro, etc, etc, etc, né? A ideia de que você tem uma... Isso já era uma tensão no século XIX, né? Mas que você tem uma classe, que é a classe trabalhadora, essa é a classe que ela é a vanguarda da revolução, etc, etc, etc, né? É o sujeito da revolução. Sujeito com S maiúsculo aí, né? E ao mesmo tempo, quer dizer, você tem uma série de modificações importantes, não só do capitalismo, mas de toda a estrutura das lutas, inclusive, em que, primeiro, que a própria noção de classe, ela se modifica, né? E depois que começa, na minha opinião, a haver uma percepção, isso é uma coisa que já acontece lá no final do século XIX, no anarquismo, mas que vai se fortalecendo muito, né, a partir talvez dos anos 60, 70, que é essa noção de que a classe é um ponto super importante, mas que você tem essas questões que costumam ser taxadas de identitárias e que elas também são muito fundamentais. E que também, na minha opinião, tem um pouco a ver com esse elemento ético, insurrecional de um anarquismo mais contemporâneo, que guarda uma semelhança com a ideia de comunização, que é, a gente não vai esperar uma revolução messiânica, redentora, etc. e tal, para resolver as questões, né? Isso tem que ser criado aqui e agora, né? O que acaba gerando uma tensão também entre as formas típicas, né, que a gente observa aí de movimentos que tentam fazer a disputa do Estado, principalmente, em que é aquela coisa assim, bom, primeiro nós temos que resolver a questão econômica, e uma vez resolvida a questão de classe, aí sim a gente, né, vai resolver a questão de gênero, a questão de orientação, a questão da diferença, né? Isso é um nó difícil, complicado de sair. Eu concordo com a crítica que o Newman faz em relação às questões que o Tony Negri, por exemplo, propõe, mas a noção que o Tony Negri coloca de uma composição de classe, ou seja, da multidão como uma forma de produzir formas de luta, que a classe não é mais determinada como uma essência, mas ela é um conjunto de alianças que são feitas no processo da luta, eu acho que são saídas multiplicativas interessantes, né? E que tem, inclusive, uma aproximação super interessante com as ideias, por exemplo, do Deleuze, né? Da questão do né? Quer dizer, não mais a gente pensar classe ou raça ou orientação ou isso ou aquilo, e mais ir agregando esses elementos de luta, né? Então, o anarquismo contemporâneo, nas ruas principalmente, ele tem uma construção prática muito, muito interessante, mas que a gente tem uma certa dificuldade ainda de tentar sair um pouco desse nó. Em parte porque a gente está preso, queira ou não, às noções do século XIX, de classe e tudo mais, mas em parte porque a gente também, às vezes, tenta negar a própria ideia de classe, né? Como se, tipo, bom, então, a noção de classe implodiu, a noção de uma luta que tem a ver com aqueles elementos de miséria, de exploração, etc e tal, ela implodiu, ela não existe mais, então ela não é uma questão importante. E aí a gente passa a ser acusado de ser identitário, né? Então acho que esse é um nó difícil de sair, assim, eu não sei se nesse livro em especial o Newman dá uma saída tão interessante, mas isso é uma coisa que é uma característica de muitos autores, assim, disso que a gente poderia ser chamado de pós-anarquismo, né? O Tikkun, por exemplo, às vezes faz umas leituras que você fala, bom, tem alguma coisa esquisita, né? Nessa noção de que não há algo como classe, quer dizer, se a gente for pensar classe lá a partir do conceito marxiano lá do século XIX, de fato, aquilo, não sei se é uma leitura interessante, né? Para hoje, pelo menos. Mas a gente pode produzir transmutações que eu acho que, de repente, podem ser mais produtivas, né? Para a gente pensar essas coisas. Isso tem muito a ver com essa questão que a gente falou dessas lutas multiplicadas, né? Dessas lutas de vários grupos e de várias frentes e de vários, né? Enfim, hostis, que eu acho que podem ser interessantes. Enfim, a gente sempre entra nessa dificuldade, porque, bom, o anarquismo ele está com uma dificuldade grande de produzir debates porque ainda está muito capturado pela lógica das redes, né? Mas, enfim. E eu acho que isso casa um pouco, inclusive, com a noção, quando a gente fala em composição de classe, quando a gente fala em identidades, etc e tal, me parece que o que o Newman está tentando se desvencilhar um pouco, e o que uma parte razoável dos pós-anarquistas estão tentando se desvencilhar, é de uma noção, novamente, de uma espécie de uma essência, né? A essência da classe trabalhadora, a essência do que é ser mulher, a essência do que é ser, né? Que é uma identidade nesse sentido, ser uma coisa que ela é essencialista, né? Que acho que talvez possa ter algumas questões importantes. E aí, como tu falou, ele vai tentar opor isso à noção de singularidades, né? A Dance falou, levantou um pouquinho essa questão das singularidades também, né? E que é uma noção que ele traz novamente, vindo aí daquela veia anarco-individualista e insurrecionária. Como tu acha que essa questão dessas singularidades, primeiro, de tentar entender um pouquinho melhor o que são essas tais singularidades que ele está colocando, que ele traz não só do Stirner, mas também de vários outros autores mais contemporâneos, né? E como que a reintrodução dessa concepção, de repente, pode, ou vem, na verdade, revitalizando o anarquismo, principalmente nos seus momentos nas ruas. Perfeito, tá. Cara, esse é o ponto, assim. Eu acho que aqui é onde a gente vê a teoria, vamos dizer, a filosofia contemporânea bater um pouco de cabeça, assim. E você mencionou o Negri, por exemplo. que é um cara interessante justamente por isso, assim, ele e o Hart lá com né, a produção deles, porque eu, me parece, eu escrevi, inclusive, sobre isso, um capítulo aí, um livro lá publicado na gringa, porque é o problema do Agamben, é o problema do Negri, é o problema de basicamente todo mundo, assim. Mesmo de autores que eu nem tenho tanta afinidade ou gosto por, você vê que de uma ou outra maneira eles estão tentando, ou eles voltam para tentar reabilitar a noção de sujeito com S maiúsculo, como você colocou, que talvez seja o caso do Gija, que talvez seja o caso do Badiou, ou eles ficam, eles ensaiam alguma coisa que eles chamam de nomes diversos, mas que convergem para esse ponto, que é o ponto da singularidade. E você vê o Agamben, por exemplo, fazendo um esforço gigantesco para tentar mostrar isso, assim, nos usos dos corpos, né, né, tentar indicar a possibilidade disso, porque a gente ainda não tem palavra, porque a gente ainda não tem nem, vamos dizer, base conceitual muito clara. Assim. Então, o que o Newman parece estar tentando fazer, eu acho que é isso que é o traço fundamental desse livro, é indicar isso que a gente chamou aqui de anarquismo pós-anarquismo, né? Esse caminho que vai chegar nesse ponto do singular, né? Da singularidade. Mas ele não resolve a coisa, ele diz isso também, ele fala, não, aqui eu estou trabalhando, e isso fica em aberto, assim, é como se tivesse para a gente ser, poder explorar a partir daí, assim, analisar, enfim, debater e fazer nosso trabalho, né? O caso é que essa singularidade, se ela pode começar a ser definida como alguma coisa, ela é definida exatamente por isso que você falou, por uma oposição à essencialidade, à substancialização. Agora, isso é uma coisa nova? Não é. Isso é uma coisa que está acontecendo desde lá do século XIX mesmo. Assim, você pega o autor que eu dediquei meu doutorado, mestrado e tal, que é um existencialista, como chamam, dinamarquês, que é o Kierkegaard, e todo mundo coloca ele como um cristão, como um luterano, né? Mas o ponto fundamental para ele na existência é isso. É desessencializar a existência, dessubstancializar a existência, é dizer, não tem uma essência, não tem uma substância, não tem um fundamento último, o que você tem é um devir, não é? O que você tem é uma produção, é uma constituição que nem sequer tem necessariamente uma finalidade, nem sequer tem um fim pré-determinado. A singularidade talvez, e é engraçado porque o Kierkegaard, por exemplo, tem esse conceito de Enkelt, que é traduzido como indivíduo singular, né? Eu traduzo assim, que é basicamente isso, assim, é o cara que, ou a pessoa, aquele conglomerado de órgãos ali, carne, pés e sabe, ossos e tudo mais, que não pode ser capturado, não é que não pode ser subsumido o fato à norma. E aí a singularidade para a gente fica um pouco, pode parecer vago, assim, mas ela é isso. E ela é, sobretudo, uma oposição a todos os tipos de tentativa de captura, sejam elas por parte do neoliberalismo, sejam elas por parte de teorias que se pressupõe, ou que não é, se consideram de esquerda. Porque aí vai ser o caso de você dizer, por exemplo, classe não funciona mais. A gente tem que reabilitar a classe. E aí tem dois aspectos aqui. O Negri, da mesma maneira que é interessantíssimo que ele está falando sobre multidão, é interessantíssima a ideia de oposição de multidão com a noção de império e tudo mais, cabe a pergunta de, mas a gente tem que reabilitar o conceito de classe? Precisamos exatamente desse daqui? A gente não poderia pensar alguma coisa, sabe? E aí eu acho que parte da crítica que o Newman está fazendo ao Negri é mais por esse sentido, assim, ele falar, veja, se a gente vai lidar com esse problema, e parece ser um dos grandes problemas da filosofia política e, portanto, do anarquismo, talvez a gente não precise reabilitar um conceito que já deu o que tinha para dar, entendeu? Mas isso não significa que não existam classificações, que não existam categorizações. É só que o nome parece atrapalhar mais do que ajudar, entende? Eu acho que é nesse sentido, assim, o singular se opõe a essas conceituações pretensamente essencializadas, substancializadas, por resistir à captura. E aí acaba sendo nem isso nem aquilo, assim, é uma dupla negação para ver se surge uma positividade. O Newman sabe disso muito bem, e em outros textos ele coloca esse caráter da negatividade e tudo mais. Mas não é, de novo, uma descoberta dele. Está aí com vários outros autores lidando exatamente com esse mesmo problema. Parece que esse livro é interessante por ele trazer esse problema bem circunscrito, bem, sabe, mastigadinho para um público que talvez não esteja tão familiarizado ainda com essa questão. In Japan, the hand can be used like a knife. But this method doesn't work with a tomato. That's why we use the Ginsu. It's a knife that no kitchen should be without. The Ginsu can cut a slice of bread so thin you can almost see through it. It cuts meat. Alex, não falou mais nada? Tu quer comentar alguma coisa? Como eu tinha dito antes da gente começar, né? Eu acho que sobre o livro em si, do Newman, eu deixo pro Lucas falar, que, enfim, acho que tem mais conhecimento para falar sobre ele mesmo, e que pra gente é muito interessante começar o debate por esse livro, né? Como também lá atrás o Lucas havia mencionado, era importante para a gente demonstrar que a gente não estava falando de algo que viria depois, né? Desse pós, no sentido de fim de algo e início de uma outra coisa. Eu não sei se tu quer, Lucas, quer fazer algumas considerações finais, alguma coisa que tu acha que não falou, gostaria de falar mais um pouco. Fica à vontade. Obrigado aí pelo convite, eu gostei do... Porque é legal poder debater essas coisas, assim, os apontamentos que vocês fizeram são bastante pertinentes, assim. E, de fato, não é um livro que vai resolver tudo, ele vai começar um problema, assim. Porque a gente, o Alex mencionou, tem aí planos, né, de publicações futuras, e uma delas é do Bookchin, que é o Murray Bookchin, que é um anarquista norte-americano, muito interessante. A gente vai trazer uma espécie de antologia de vários ensaios dele, vários períodos da vida dele, e que ele, por exemplo, teria críticas aos pós-modernos, pós-estruturalismo, por motivos muito deles, assim, e uma posição mais, não, tem que ter uma questão de militância. E eu acho legal trazer essas coisas todas para mobilizar o debate, sabe? Para que o debate não fique... para que se possa pensar sobre... Porque o problema continua aí. Então, poder pensar sobre junto com as questões que, enfim, muito infelizmente nos pegam todo dia, não é? Isso me permite também fazer essas considerações e também aproveitando para complementar o que o Lucas disse sobre a coleção em si, né? Eu acho que é exatamente isso. Ela não vem para inaugurar nada, porque as coisas já estão aí há muito tempo. E ela também não vem para encerrar nada. Ela só faz parte desse contínuo que carrega a história, carrega essa quantidade de luta e conhecimento, né? Foi construído até aqui, de certa maneira. E, enfim, e agradecer muito vocês também pelo convite, por essa oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre o livro, falando um pouco sobre a coleção e, mais do que falar, de poder ouvir também o Lucas falando sobre o livro. Nós que agradecemos vocês, agradecemos o Lucas, agradecemos o Alex, agradecemos a sua influência pela parceria aqui, né, de novo, e que venham mais. E queremos parabenizar também a sua influência por estar lançando mais essa coleção e parabenizar por estar sempre tá se mantendo aí na luta, né, que a gente sabe que não é fácil, uma editora independente e anarquista, enfim, tão questionadora. E, então é isso. Muito obrigada. E... Ah, não, nós temos que fazer as dicas, né? Posso começar para depois você encerrar. Bom, vou dar... Foi meio de surpresa no início, né? Vou tentar lembrar algumas coisinhas que eu vi ultimamente, assim. Eu não tenho lido quase nada. Assim. O último livro que eu li foi o do Newman mesmo, que a gente estava fazendo o preparo. Mas eu vou recomendar um podcast do nosso outro editor, do Rodrigo, que chama Balanço e Fúria. É um podcast que fala sobre música e política e a relação entre essas duas questões, né? Muito interessante. São vários episódios diferentes com convidados de diversos assuntos. E ultimamente eu tenho visto alguns... poucos filmes, assim, e eu queria recomendar alguns que já são bem batidos, na verdade. O primeiro deles é o Terra Espanhola, do Jorge Stevens, né, que também, se eu não me engano, a narração é do Hemingway, que foi o segundo filme que fizeram logo depois do Espanha Leal em Armas, do Buñuel, um ano depois, se eu não me engano, na época em que ainda estava rolando, né, a Guerra Civil Espanhola. É um documentário com imagens muito interessantes da época. Deve ser fácil de encontrar, com certeza, né? Tem também um outro documentário, um curta, né? O Black Panthers, da Agnes Varda. E eu acho muito interessante, assim, como ele começa, né? Eu acho que ele dialoga muito com algumas questões que o Newman traz, porque esse documentário começa já dizendo, com uma imagem de pessoas comendo e tal, um piquenique, e com uma frase grande, isso não é um piquenique. Enfim, é sobre política, não é sobre alimentação, né? Nesse sentido, puramente. E tem, só para encerrar mais dois, o Nossas Derrotas, um documentário francês muito interessante que saiu agora também. Eles retomam, eles pegam alguns estudantes de ensino médio, assim, e fazem com que eles encenem algumas peças de maio de 68. Né? Então, são estudantes de agora reencenando algumas peças que falam sobre luta proletária, greve, enfim, essas questões, e pensando sobre essas cenas, né? Pensando sobre o conteúdo dessas cenas. E por último, o Der Babylon, que também é um curta que saiu recentemente, é uma homenagem ao Babylon, do Franco Rosso, aquele filme dos anos 80. E é muito interessante que fala, também esse passa na Inglaterra, né? Se fala um pouco sobre a especulação imobiliária. É um grupo de jovens, assim, e acabou de passar uma lei que vai ferrar com todo mundo que mora em habitações, né? Sociais e tudo mais. As pessoas vão ser despejadas. Ele mistura um pouco ficção e realidade. Esses alunos se juntam assim, e ficam se perguntando, né? O que a gente vai fazer? Ah, vamos fazer uma revolução? Vamos fazer um protesto? Ah, vamos fazer um filme. Eles começam a fazer esse filme e conversar com as pessoas do bairro. É muito interessante. E, enfim, minhas dicas são essas. Eu vou ficar... Eu acho que uma coisa interessante pra gente ver, até porque mete um dedo na ferida e tal, que é uma ferida brasileira, é o romance Marrom e Amarelo, do Paul Scott. Eu acho muito legal, porque exatamente isso que a gente estava falando ali, assim, da questão da identidade, a questão do, não é, das definições fechadas e tudo mais. E o Scott, o Paulo, pô, coloca isso na roda e faz reflexões bastante severas, assim, bastante pertinentes sobre isso. O outro romance que eu acho que é legal a gente também colocar, porque são uma espécie de explosão de vozes, assim, que é o Psica, do Edir Augusto, que é um escritor lá do Pará, que é legal de ver, assim, sempre tem essa coisa de você pensar, sabe, maniqueísmos como o bem e o mal, mas aí você vê uma violência absurda, assim, quase impessoal, quase não é, genética lá e tão geográfica, tão culturalmente marcada. Então, o Psica, do Edir Augusto. E, puxa, eu não tenho... Eu tenho lido muito, assim, então é o meu trabalho. Mas aí, recomendar talvez alguma... Assim, a gente falou muito, tem que... Mas recomendado os clássicos, né? Assim, ler o Kropotkin, ler esses caras que estão O próprio Stearns, assim, eu acho que seria, para quem eventualmente no futuro escuta isso, a gente não sabe, né? Vai ficar nas redes aí, isso daí eu posso estar falando agora para um grande futuro à frente, mas e aí o livro já vai estar aqui com a gente e tudo mais. Mas para quem quer pegar o livro do Newman, talvez seja interessante dar uma olhada nos textos do Stearns e tal, que, como a gente mencionou hoje, assim, são muito mais ricos do que simplesmente a má leitura fez através dos anos parecer, assim. Eu acho que é isso. Então, as minhas dicas, eu vou dar como dica o livro da Glack, né, que, se não me engano, deixa eu olhar aqui, mas que foi lançado no ano passado, do Eric Razan, A Dinâmica da Revolta, sobre insurreições passadas e outras por vir. E aquele panfletinho do Ticum, Como Fazer, Como Desertar. É isso. Pode dar as suas dicas. Eu ia dar a dica do Dinâmica da Revolta, mas já que tu deu a dica do Dinâmica da Revolta, para acompanhar a leitura, saiu um episódio do podcast Insurgência, que é justamente sobre o livro A Dinâmica da Revolta, do Eric Razan, que foi publicado aí pela Glack, né? E que mais? Bom, eu assisti um curta, que eu acho que tem algumas questões interessantes, apesar de, enfim, não ser necessariamente, assim, pensando questões do anarquismo, etc e tal, mas um curta chamado Los Huesos, do Cristóbal León e do Cocinha, que é, enfim, é meio body horror, assim, total, sabe? Não é uma coisa para você ver com muita tranquilidade, mas que tenta fazer uma espécie de uma ficção, uma espécie de um exorcismo de chefes de Estado chilenos para tentar fazer uma leitura sobre o momento aí da construção, da reconstrução, na verdade, da Constituição chilena, a partir das revoltas que aconteceram aí nos últimos tempos. Então, eu acho que é uma imagem potente, assim, a ideia de um exorcismo nesse ponto. Se me permite, tem um documentário curta que faz talvez um complemento a esse, que se trata também do Chile, enfim, sobre a política atual do Chile, e discute um pouco essas questões. Mas é um vídeo bem antigo e foi resgatado agora, chama The Bones. É um curtazinho que... É uma curandeira, assim, ela ressuscita partes do corpo de dois políticos chilenos, assim, e começa a meio que montar eles. Lembra um pouco o Tim Burton lá do início, assim, é bem interessante. Chama The Bones. Enfim, acho que dialoga talvez um pouco com esse que você mencionou, de alguma maneira. Se pá, é o mesmo, não sei, tem que ver o lance das traduções, como é que eles saíram. Mas, enfim, esse documentário... Vou dar uma procurada também, pode ser uma questão bem interessante. Acabei de conferir aqui, é o mesmo. Eu entendi que você tinha falado Los Besos, não Los Rezos. Bom, então é isso. Queria novamente agradecer aí a disponibilidade do Alex e do Lucas aí em conversar com a gente, para a gente poder discutir um livro que, de fato, é bastante interessante, bastante... Pode produzir discussões e ações bem massa aí. Então, queria dar tchau aí pra galera. Falou, galera. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada. Valeu.